Então é o seguinte, Rafael, me fala aí o que você comeu no café da manhã essa manhã. Cara, essa manhã, café da manhã, eu comi ovos, comi presunto e queijo. E também um café amargo. Pareceu bem saudável. É, foi ótimo. E aí, beleza? Eu sou o Guga, esse é o GugaCast, e sabe quem está de volta? Quem está de volta? Você. Ah! Rafael Mafra, meu querido irmão, está de volta para participar dessa mid-season. E aí, pessoal? Como vão as coisas? Saudades. E esse programa não é exatamente um programa. A gente resolveu abrir para o nosso público, já que a gente tem que preencher essa mid-season, a gente resolveu abrir para o nosso público a nossa grande reunião de pauta da segunda temporada. Então esse episódio vai ser sobre isso, vai ser a gente estabelecendo aqui algumas das coisas que podem... A verdade é que a gente vai cortar as partes que são realmente legais e a gente vai usar. Mas esse episódio é isso, a grande reunião de pauta da segunda temporada do GugaCast. Eu acho importante dizer, Gustavo, que a gente não se fala há uns 2 meses, né? É verdade, é. A gente se falou o quê? Quando, no seu aniversário, que eu liguei para te dar parabéns? Foi, tipo isso. E agora a gente já tá em abril. É mesmo. Pois é. Foi de fato férias, né? Férias de verdade. É. Bom, antes da gente começar, antes da gente ir pra pauta, eu preciso falar o clássico jabazão do Apoia-se. É muito importante. É muito importante. Então é o seguinte, obrigado por apoiar a segunda temporada do GugaCast. Aê, muito obrigado. Se você quer ser um assinante, esse obrigado aí já valeu, hein? Se você quer ser um assinante do GugaCast, você entra lá em apoia.se/GugaCast, se inscreve, você vai lá na sua barra de endereços do browser e põe assim, apoia.se/GugaCast. Tem uma coisa que eu tô pra te falar, desde que a gente começou a anunciar o Apoia-se. Ah. O Apoia-se, quando você fala o endereço do Apoia-se, é a prova de que você se tornou um paulista. Por quê? Porque eu falo SE, não SE? SE, é... Ah. Que é o correto. É verdade, é. Dizer que é o correto, eu só podia falar no Perca Ouvintes Agora, Pergunte-me Como. Porque os paulistas odeiam ouvir isso. É, Perca Gramáticos Agora, Pergunte-me Como. apoia.se/GugaCast, eles pegaram a ênclise, sacou? E colocaram um ponto no meio, pra ficar modernex. apoia.se/GugaCast, é, tá? E você entra lá e você pode ser um assinante do programa. Você pode contribuir com 5 pratas e você ganha esse obrigado que o Rafael já falou aí. Não vou falar de novo. Não, a gente pode pedir pro Caio repetir. Repete aí, Caio, com E. Aê, muito obrigado. Obrigado. Ok. Com 10 mangos, você vai ganhar um obrigado muito mais especial no último episódio da temporada, onde a gente vai falar o seu nome. E com 15 reais, você se torna um assinante Super VIP, Premium, First Class, Personalité, Ultimate, Prime, Ultra, Rei do Camarote e participa do nosso grupo secreto no Facebook. E lá, é lá que a mágica acontece. Você tem conteúdo extra exclusivo todo dia, você participa da nossa discussão dos episódios e dos nossos papos, a gente comenta, a gente fala, é uma festa, é uma alegria, como se fosse um clube do livro. E você pode ser selecionado para participar de um episódio, a gente vai selecionar uma galera que tá lá. A gente não vai selecionar a galera que não tá lá. Eu já falei, Rafael, que tem conteúdo exclusivo todo dia. Você já falou, mas você esqueceu de falar uma coisa. O quê? Que nessa temporada vão ter episódios inteiros exclusivos. É mesmo? Inclusive, eu sempre esqueço de falar isso. O Chico Rezende esteve aqui e falou que ele fazia questão de participar de um dos episódios exclusivos. É, isso aí. Então, vem pra essa bolha você também, apoia.se/GugaCast, contribui lá, faz parte desse nosso grupo incrível de assinantes. Ok? Vamos pra reunião de pauta? Bora. Queria começar essa reunião de pauta tirando da frente as ideias que a gente juntou pra temporada 1 e não usou. A gente tem um painel de controle, Trello, onde a gente guarda lá todas as nossas ideias. Quando a gente vai tendo algumas ideias pra pauta, a gente vai colocando lá. E às vezes essas ideias se desenvolvem, às vezes não. Como esse é um episódio de mid-season e a expectativa pela qualidade dele não é tão boa, a gente podia contar essas meio piadas, sabe? Essas piadas que não foram até o fim aqui pra, sei lá, pra gente se livrar dela como se fosse uma cura, sabe? Quando você põe as coisas no fogo pra se livrar delas, sabe? Um bonfire. Canta pra subir. É. Posso começar então? Pode. Tá, eu queria contar pra você uma história que eu tô há muito tempo guardando pra ser um dos monólogos da abertura do programa, mas eu nunca consegui desenvolver pra valer, que é uma ideia que eu tenho. Eu ia chamar esse quadro de Perca Dentes Agora, Pergunte-me Como. Porque é quando eu falo do meu não apreço por dentistas. Certo, é um não apreço compartilhado, né? É, em geral, todo mundo compartilha disso, exceto familiares, mães de dentistas, né? Não todos os familiares. Isso. É. Porque, cara, dentista, o que o dentista faz, eu já até falei isso num programa, o que o dentista faz no seu dente é um job de pedreiro. Ele certo. Faz no seu dente a mesma coisa que o pedreiro faz no asfalto. Deu um probleminha lá, ele vai lá, abre um buraco maior, certo? Põe massa. Põe, preenche, depois dá uma alisada e deixa mais ou menos mesmo. Tipo, não tem que ficar bonitinho, né? Se a cor não ficou igual ao asfalto, se a cor não ficou igual a que era antes, tudo bem, né? Se o formato não era igual, tudo bem também. E é isso aí, cara. Antigamente, inclusive, era da mesma cor do asfalto. Não, não é? Era da mesma cor da tampa do bueiro. Pois é. Então, eu costumava dizer que o dentista é uma espécie de pedreiro bonsai. Ele faz a mesma coisa que o pedreiro faz, só que numa escala bem menor, sabe? É, aí ficou até fofo, né? Ficou até dizer fofo. Dizer que ele é um pedreiro bonsai. Então, mas aí eu me toquei, e acho que é por isso que a ideia, o monólogo aqui, não foi pra frente. Aí eu me toquei o seguinte, que é pior do que isso, cara. Porque como você falou, pedreiro bonsai é até fofo. O dentista, ele é uma espécie de médico do século XVII. Você já viu uma série chamada The Nick? Passa na HBO. É sobre um cara que é médico do século XVIII, eu acho. XVII, XVIII, não sei. E mostra como era a medicina naquela época. Então, assim, pra fazer uma cirurgia, você abre as janelas pra dar uma arejada. Entendeu? É tudo ao contrário. Você usa sanguessuga pra tirar sangue. Enfim, a medicina não era muito avançada naquela época. E o mais impressionante são os aparatos que eles usam pra medicina, né? Tipo, máquina de choque. Como é que você amarra o cara na cama pra ele não se mexer porque não tinha anestesia, sabe? É tudo muito chocante, parece... Assim, não existe muita diferença entre instrumentos médicos e instrumentos de tortura, certo? E, cara, se você entrar no consultório do dentista, é a mesma coisa, cara. Porque tem sempre alguém gritando, tem nego cuspindo sangue. Isso, entendeu? É verdade. O dentista, o que eu acho mais absurdo do dentista... É que todo mundo usa seringas descartáveis. Em alguns lugares, você tem distribuição gratuita de seringas descartáveis para usuários de drogas, para evitar que doenças se espalhem. Mas, o único lugar do mundo onde ainda é ok você não usar a seringa descartável é no dentista, que a seringa é de ferro. Sabe qual é? Ela entra na sua boca. Aquela, né? Seringa gigantesca de metal, cara. Por que aquilo só pode ser para sacanear? Por que ele não pode usar uma seringa de plástico igual todo mundo e jogar no lixo depois? Que tem aquele negócio, sabe, aquela, o êmbolo, ele tem uma voltinha assim, sabe, parece uma boca de violino, né? Ele é um instrumento de tortura do século XVIII, cara. E tudo é assim, aí o cara usa alicate, o cara usa largador na sua boca, todos os instrumentos parecem um instrumento de tortura. E aí você... Inclusive, essa descrição que você fez aí da seringa que dá anestesia, você lembra que a gente tinha um LP, quando a gente era moleque, que ele era ainda. Um LP de sonoplastia? Eu tenho ainda. Você tem ainda? Aham. Uhum. Cara, você tem que tirar uma foto e botar na postagem. Eu pus no Instagram, tá no meu Instagram lá essa foto. Sabe por que tem aquela seringa? É porque eles são doctored sounds. Ah, é porque, assim, doctored é uma expressão em inglês quando se fala assim, tipo, que ele foi trabalhado, sabe? Ele foi... Esse som, ele foi melhorado, entendeu? Aham. E aí é pra lembrar a ideia de que tem um doutor ali. Mas dentro desse disco, é um disco de efeitos sonoros que a gente tem, e tem os efeitos sonoros de motorzinho de dentista, de broca de dentista. E de automóvel, é demais, cara. Era um LP que tinha esses sons. Avião não podia pegar no YouTube. É, era um negócio pra sonoplasta mesmo. Eu tenho isso ainda. É pros antepassados do Caio. Mas obrigado por você ter trazido essa informação totalmente sem propósito. Não, você tava falando de anestesia de dentista, é a capa do disco. Tá bom, cara, mas e daí? Ninguém nunca viu o disco. Mas eles vão ver agora e vão ficar impressionados. Não vai, cara, porque não tem nada a ver com a história. Claro que vão. E bom, eu tenho outra coisa pra dizer. A gente tem um ouvinte dentista. Ah. Sabe o nome dele? Cara, eu não lembro o nome dele, mas ele é o Golden Teeth. Dr. Golden Teeth? Ah, é verdade, ele ouve a gente em Dubai, é verdade. Bom, mas ele tá em Dubai, ele não pode atingir a gente. Isso. Não, e, enfim, ele sabe, né? Isso não é surpresa pros dentistas. Ah, não, de jeito nenhum, não. Inclusive, o que pode acontecer é que eles ficarem com raiva de que eu tô revelando segredos. Tipo o Mr. M dos dentistas. É, tipo isso. Mas então, além de ter os dentes todos detonados, eu também sempre tive, não tenho mais, a visão toda detonada. Até um dia... em que eu fui num médico, e em 20 minutos eu saí de lá curado. O oftalmologista, ele é o contrário do dentista, ele é um médico do futuro. Ele cura você com luz, cara. Com luz. Com luz. E você deita numa cadeira, você não precisa tirar roupa. Primeiro que ele faz no atacado, né? Você chega. A cirurgia de correção de miopia, ele faz no atacado. Você chega, você e mais 30 pessoas ao mesmo tempo, né? Ele chega lá, pinga uma anestesia. A anestesia é um colírio, cara. Não tem agulha. Não tem, nada precisa penetrar no seu corpo. Ele pinga um colírio no seu olho, você deita numa cadeira. Muito mais confortável que uma cadeira de dentista. Você deita numa cadeira, ela fala assim: olha pra luz vermelha até ela ficar verde. Aí você olha e você sai de lá curado, cara. É É muito impressionante, cara. É quase mágico. Se isso fosse, aliás, no século XVIII, que foi onde a tecnologia dos cientistas parou, eles iam ser considerados bruxos. Ou, sei lá, deuses. Porque ele cura você, literalmente, com luz. Você chega lá, olha pra luz, pronto, você sai curado. Arde um pouco, dois dias, e depois você tá curado, cara. Até hoje, eu tenho a visão perfeita. Demais. A única coisa que eu acho que se compara a dentistas, na comparação aqui de profissionais da medicina, são dermatologistas. Dermatologista é foda, cara. Dentista cura você com aparelho de tortura, certo? Certo. Oftalmologistas cura você com luz e conhecimento. Com luz. É. Dermatologistas curam você com creme depois de 740 dias. É por isso que quando, tipo, tem, assim, emergência em avião, assim, por favor, tem um médico nesse avião? Aí o cara fala assim, oi, eu sou dermatologista. Ah, não, então não. Então, chama o piloto aí, então. Chama o comissário de bordo. É, porque, cara, imagina assim, ó, médico, doutor dermatologista, este senhor está tendo um ataque cardíaco. Ah, ok, vamos abrir o coração dele, passar essa pomada 3 vezes por dia, durante 90 dias, e se não melhorar, você volta aqui. Eu troco a pomada. E é tudo assim, cara. Você não pode chegar lá e usar o laser. Ou, no caso, eu vou até me contradizer um pouco aqui. Você não pode chegar lá e usar a droga no instrumento de tortura e resolver o problema rápido, pelo menos. Porque não deixa de ser uma tortura você ter que usar uma pomada 3 vezes por dia durante 60 dias. É verdade, é por isso que eu uso barba. Eu tinha uma alergia na pele e aí eu fui no dermatologista. Aí ele encheu uma folha, assim, 2 folhas. De sabonetes manipulados, cremes manipulados, pós-barbas manipulados, tudo manipulado, que eu ia ter que usar pra sempre, assim. Tipo, eu ia ter que passar o dia lavando o rosto e passando creme. E aí, no final, ela falou assim, e aí você faz a barba o mínimo possível. Eu falei, como é que é? Ela falou, faz a barba o mínimo possível. Eu falei, obrigado, doutora. Aí levantei, joguei o papel no lixo e nunca mais fiz a barba. É, ficou ótimo. Mas a alergia continua lá e a barba esconde ou a alergia passou? A alergia só dá quando a barba tá nascendo. Ah, entendi. Pois é. E se fosse um oftalmologista, ele curava você com luz. Com luz. É, se bem que tem dermatologista que faz isso com você, né? Com laser também, né? Funciona também. Mas dói muito mais. É, cara, eu acho que como os oftalmologistas, não tem. Bom, tem uma ideia sua aqui que eu queria que você desenvolvesse. De qual? É uma ideia que você tinha colocado aqui, que você ia fazer um review de guloseimas. Mas você nunca me explicou exatamente sobre o que era. Então, cara, era a ideia de, do mesmo jeito que às vezes a gente fala de um filme, fala de um livro, era falar de guloseimas que tem por aí. Uhum. E explicar qual é a alegria de comer essas guloseimas, né? Uhum. Eu tinha algumas separadas já. Eu tinha separado, por exemplo, gergelicos. Você sabe o que é gergelicos? Não. Gergelicos é um salgadinho que é feito no Goiás. Sabe que brasiliense nunca fala em Goiás, né? Fala no Goiás. No Goiás, é o jeito certo. É um salgadinho que é feito no Goiás, que é de gergelim. E ele é maravilhoso, porque ele vem naqueles saquinhos transparentes. Uhum. Sabe que eu, quando vou comprar batata palha, eu só compro batata palha se o saquinho for transparente. Ele é muito melhor do que aquele saquinho metalizado. Por quê? Cara, porque ela é maior, mais crocante, mais salgada, mais oleosa. Ela é melhor em tudo. E aquela batata palha de saquinho metalizado, eu acho ela meio anódina já, sabe? Não tem o sabor da batata palha. E o gergelicos trouxe essa alegria dos saquinhos transparentes de volta. E ele é um salgado de gergelim. Então você finge, como ele é de gergelim, você finge que você tá comendo algo salgado. Mas ele se compara ao baconzito em nível de sabor. É mesmo? É. Não, mas ele é sabor bacon? Não, ele é sabor gergelim, cara, mas ele é maravilhoso. Sério? Pô, eu quero comer isso aí. É, e vende em banca de revista, vende nos lugares certos, assim. Gergelicos. É, gergelicos. Próxima vez que eu te encontrar, eu levo um gergelicos pra você. Tá bom. Você sabe que a gente mora aqui nos Estados Unidos, né? Não sei se todo mundo que ouve sabe disso. E aqui a gente não se adaptou aos achocolatados americanos. Eu sei que todo mundo fala, ah, meu Deus, nos Estados Unidos é a maravilha. Cara, não é tão assim, tá? A melhor coisa, a melhor achocolatada do mundo está no Brasil e se chama Toddy e não tem em outros lugares. Então a gente só toma Toddy. E quando a gente quer tomar achocolatadas, a gente só toma Toddy, parece que é uma seita bizarra de todo mundo que se alimenta de Toddy. Mas enfim, o Toddy acabou e o tio Sérgio tinha vindo aqui e ele trouxe de Florianópolis uma iguaria florianopolitana chamada Mookie. É o Mookie maravilhoso. Você lembra do Mookie, cara? Claro que eu lembro do Mookie. O Mookie, ele tem uma propriedade mágica, porque ele é um achocolatado impermeável. Ele não é solúvel. Ele é um achocolatado em pó solúvel ou não solúvel? Isso. É um achocolatado em pó insolúvel. Você joga ele na água, no leite, aí ele vira uma bola de chocolate, mas quando você morde por dentro, ele ainda é Mookie. Ele ainda tá seco. É verdade. É. E é muito bom. Cara, que tecnologia. Ele podia ser a solução das enchentes em São Paulo, por exemplo. Se você espalhasse Mookie nos lugares certos, a água não ia acumular. Não, ela, cara, porque ele não ia absorver. Ia ser como espalhar borracha pela... Não, ele ia absorver na camada externa, ele ia virar uma bola de chocolate molhado por fora e muque seco por dentro. É. Mas outra coisa que eu queria comentar das guloseimas era o biscoito de doce de leite. Uhum. Sabe, biscoito recheado de doce de leite? Você come, porque, assim, biscoito é uma coisa boa e doce de leite é uma coisa boa. E você, biscoito recheado de doce de leite só pode ser bom. Mas, na verdade, tem gosto de papelão. Se você pensar bem, é papelão. É, mas a gente já teve essa conversa uma vez, né? E nada tem realmente o gosto daquilo que ele diz que tem o gosto. Exato, exato. É. Você mesmo que tinha é o sabor desse leite. Exato. Você mesmo tinha uma teoria específica sobre bala sabor morango. Isso. Não é? Explica. Que ela é sabor morango. Ela não é sabor de morango. Ela não tem gosto de morangos naturais. Ela tem o gosto de bala de morango. De bala. O sabor que você espera de uma bala de morango. Uhum. Que é melhor do que um morango natural, inclusive. Claro. E a mesma coisa acontece com o doce de leite. Assim, é uma coisa que não é boa, assim, se você pensar bem, mas tem muito açúcar. Então você come. Uhum. Eu gosto de bônus de doce de leite. É, mas presta atenção. Presta atenção que é gosto de papelão. Não é gosto de doce de leite. Tá bom, mas o gosto é bom. Tá bom. Então eu gosto de papelão. Aqui não tem bolacha de doce de leite. Aliás, aqui nos Estados Unidos, primeiro que não tem bolacha recheada como a gente espera que teria. Porque quando você vai no Brasil, no supermercado, na área de bolachas, você tem várias marcas de bolachas, né? Então você tem Bono, Traquinas, Balduco, Tortinhas... Treloso. Tem várias marcas... Né? Todas as marcas têm vários sabores. Chocolate, doce de leite, baunilha, imitação de Oreo, morango, né? Tortinha tem de limão, tem sabor mousse de limão, tem, sei lá, pistache, tem muitos sabores. Aqui não, cara, aqui tem Oreo. E Oreo tem algumas variações. Tem a Oreo que é toda de chocolate, que é o recheio não é branco. Tem uma Oreo que o recheio é verde, que ela é de menta. E basicamente é isso, cara. E tem uma que é toda branca, que o biscoito é branco. Ah, é verdade, tem uma que é toda branca, que é boa também. É, eu comi muito na sua casa. É, mas é só isso, cara. Não tem. Você espera, putz, agora a gente vai ter uma variedade incrível de bolacha e não tem. Não tem nem de morango. Não, não tem. De morango é dificílimo de achar. Pois é, aqui no Brasil sempre teve essa cultura, né? Era o Bono, que antes chamava Biscoito São Luís, só vinha o nome, assim, chocolate. Não, não que era o melhor. Nome bom. Era o melhor. Era melhor. E aí tinha o Tostines, que era o wafer. Não, o Tostines era quadrado bom. Era muito bom. Ah, e tinha o Tostines quadrado. É. Exatamente. E aí o Tostines quadrado, ele tinha um teste que você ia comer. Como ele era um biscoito quadrado com recheio redondo, você podia apertar com a boca, sem quebrar a bolacha, só a pontinha, assim, só a quina onde não tinha recheio. Uhum. E aí duas coisas podiam acontecer. Ele podia descolar do recheio. Uhum. Ou ele podia quebrar aquela pontinha. Era um momento, cara, que momento mágico. Era o momento de você testar a sua habilidade, né? É, cara, que coisa fantástica. É. E aí sempre teve esses biscoitos. Mas eu lembro que ali por volta de 94, onde eu fui na padaria e tinha biscoitos Nabisco. Uhum. Tinha três tipos de biscoito Nabisco. O Chocookie, o Avena Cookie e o Chocolícia. Chocolícia, que vinha na caixinha. Que vinha na caixinha, era um outro nível, era premium. Isso foi o melhor momento biscoital da minha vida. Foi ter encontrado essas três coisas. E o Chocolícia superou o Biscoito São Luís. E o Tostines Quadrado. É, mas eu tenho uma nostalgia pelo Tostines Quadrado. Mas você tem razão. O Chocolícia, ele parecia mais bem construído, né? É, ele esfarelava, famoso. Assim. É, verdade. Não, mas... e o Avena Cookie, apesar de ser de aveia, era maravilhoso, cara. Era ele tinha a crocância perfeita. Era bom o Avena Cookie. E hoje em dia não existe mais o Avena Cookie, ainda existe o Chocookie, minhas filhas adoram. Uhum. Mas eles não são mais da Nabisco, eu não sei que marca que eles são. Não chama mais Nabisco? Não. Pô, Nabisco é um nome tão bom, cara. É. E aquele de queijo que vinha numa caixinha, não tem mais também? Bon Goûté chamava, né? Bon Goûté. Não sei se ainda tem, eu nunca mais comi. Mas isso, acho que foi substituído aí por outros salgados. Uhum. Esse era muito bom também, tinha vários sabores. É. Tinha sabor de queijo suíço, que era quadradinho assim com os furos. Era quase tão bom quanto piraquê. Piraquê era incrível. É, piraquê era maravilhoso. Aquele que é um pastelzinho, né? De presunto. É. De presunto. Acho que era isso que eu tinha pra falar de guloseimas. Ah, não, tinha um último ponto, que era o Mentos 3 Morangos. Já comeu Mentos 3 Morangos? Não. Mentos 3 Morangos é um Mentos que ele só tem o sabor morango, mas são três tipos de morango. O morango normal, que é o melhor Mentos. Uhum. O morango de iogurte de morango e um outro morango qualquer que é mais forte do que o morango tradicional. Ah, tipo morango, mousse de morango e iogurte de morango. Isso. Tá, isso. Entendi. E o que é maravilhoso, assim, o que me chama atenção, primeiro, assim, o Mentos podia ser só do morango tradicional, que ia ser melhor do que esse Mentos 3 Morangos. Mas o Mentos 3 Morangos, ele traz o Mentos de iogurte, Uhum. E eu acho muito engraçado que as coisas tenham sabor iogurte de morango. Uhum. Alguém já disse o seguinte: se você pode ter um biscoito sabor torta de limão, você poderia ter uma torta sabor biscoito de limão. Muito bem pensado. E é a mesma coisa do sabor iogurte. Se você pode ter um Mentos de iogurte de morango, você poderia ter um iogurte de Mentos de morango. Eu acho que as leis da física não se aplicam para guloseimas. Mas seria interessante. Já parou pra pensar o que é o sabor iogurte? O sabor iogurte, ele é só um morango esmaecido, assim. Ele é um morango mais fraco. Não, mas ele tem um azedinho no fundo. Tem um azedinho de queijo, né? Né? Ou seja, eles tiram um pouco do sabor morango, uhum, e põem um azedo ali e falam que isso é iogurte. Boa sorte. Pois é, mas e na verdade o sabor iogurte de morango também não tem gosto de iogurte de morango. Ele tem gosto de sabor iogurte de morango, mas que muitas vezes é melhor do que o iogurte de morango. Agora, eu já estou imaginando qual é o próximo passo da indústria alimentícia. É o sabor iogurte grego de morango. Porque agora todo iogurte no mercado tem que ser grego. Então, assim, em breve o iogurte vai ser superado, o sabor iogurte, pelo sabor iogurte grego. Sério? Tipo, não existe mais iogurte normal? Todo iogurte agora é grego? Não, existe. Mas se você quiser vender, você tem que falar que ele é grego. E é igual. Eu lembrei há um tempo atrás que quando a gente comprava iogurte, mas aquele iogurte Roots, sabe, que vinha num potinho vagabundo? Potinho quadrado. E também, sabe? Sim. Que era a mesma marca do leite, assim, que é... Enfim, esse iogurte, ele não era bom, cara. Tanto é que a gente colocava açúcar nele. Você lembra disso? Você lembra que a gente põe uma colher de açúcar cristal nele pra dar uma crocância? Pra dar uma consistência marota de farofa. É, assim ele ficava bom. Ele era muito ralo, né? Você pegava com a colher, se você inclinava um pouquinho a colher, ele já escorria pra baixo. É, pois é, mas o Batigut, que era mais ralo ainda, porque ele era feito pra beber, era bom. Cara, o Batigut era maravilhoso. Nunca eu vou provar algo que vai me surpreender tanto quanto o Batigut. Eu acho, você falou aí do Mentos 3 Morangos, eu acho que existe um certo equilíbrio nas pacotes de Mentos e de guloseimas em geral, que é você não pode ter todas as balas de morango. A bala de morango, ela tem que ser um momento especial. Entendi. Entendeu? Ela é como se fosse a cereja do bolo, mas ela não é de cereja. Se bem que a bala de cereja às vezes faz as vezes da bala de morango. Mas você não pode fazer um bolo que é só cerejas. Porque ele já não é, ele é muito pior do que um bolo. Entendeu? Eu tô imaginando. Pera aí, só mais um minuto. Ok. Entendeu? Então, eu acho que pra bala de morango ser a melhor bala do pacote de balas, precisa existir a bala de abacaxi, a bala de laranja e a bala verde. Entendi. Faz todo sentido, cara. Não é? É como se fosse a filosofia da religião aplicada à indústria alimentícia. Que é? Que pra você ter o bônus, você tem que ter o ônus. Pra você atingir o paraíso, você tem que passar pelo sofrimento. Entendi. Então, assim, você compra jujuba, aí tem jujuba verde, jujuba laranja, jujuba amarela e jujuba vermelha. Ou a filosofia do Yakult. Fale-me mais sobre isso. O Yakult, ele é bom, entre outras coisas, Yakult é gostoso, né? A gente sabe. Embora você tenha que, tipo, tentar abstrair o que ele realmente é, ele é gostoso. Mas ele é gostoso porque ele vem em potinhos pequenos. Todas as vezes que você tenta subverter isso, por exemplo, comprar um litro de Yakult e pôr num copo e tomar, fica horrível. Não, mas agora tem um Yakult de litro. Não. Só que não é da marca Yakult, é de uma outra marca, de lácteo. Tá, ok. É Genericult. Mas... Que ótimo nome. Mas... Dono do Guaraná Dolly, se você estiver nos ouvindo, pense nesse nome, Genericult. Pois é, então, mas o Yakult, eu já cometi o erro de finalmente tomar um copo de meio litro de Yakult. Eu fui no mercado. Você juntou vários, você abriu. Comprei vários Yakult, abri um por um, coloquei no copo. E cara, o Yakult, ele é um gole, é uma golada. Ele é como se fosse uma cachaça de criança. É um shot, né? É um shot. Tem que ser um shot. Mais do que isso. Passa um salzinho na borda. Mais do que isso, você não tá apreciando com moderação, você tá abusando. Entendi. Como aquela vez que a gente comprou R$50 em balinha e botou tudo num prato fundo, você lembra? Eu lembro algo, eu lembro. Fala mais sobre isso. Tem uma pastilha que chamava Tarte Tease. Eu lembro disso, Tarte Tease. Era muito bom isso. Ela era azedinha também. E a gente começou a comer e pirou no Tarte Tease. Quando a gente era criança, Tarte Tease custa, sei lá, 50 centavos. A gente tinha dinheiro pra comprar uma, pra comprar duas. Aí um dia meu pai, que nunca bateu muito bem da bola, ele queria dar dinheiro pra gente, mas ele não tinha notas pequenas. Então ele deu tipo equivalente a R$20. Sei. Aí a gente falou assim, o que a gente vai fazer com R$20 cada um? Aí a gente foi na banca e cada um comprou R$20 só de Tarte Tease. Que era tipo meio quilo de Tarte Tease. É, era como comprar 40 Tartis, né? 50 centavos. Aí a gente foi pra casa, cada um com o seu. Cada um botou o seu na sua sacola. A gente foi pra casa, chegou em casa, abriu todos e botou num prato fundo. E comeu de colher. E aí a gente foi assistir televisão comendo isso, como se fosse pipoca, entendeu? Aham. E o mais incrível, assim, o que mais me surpreende nessa história é que o Tartis ganhou. A gente não conseguiu comer tudo. É, isso é bem surpreendente mesmo. Surpreendente, porque era azedo mesmo. E porque acho que a gente passou um pouco do limite ao comprar 40 Tartis cada um. Bom, já que a gente tá no campo da culinária, por assim dizer, tem uma outra história que tá aqui guardada na nossa lista das pautas pro GugaCast, que eu já falei dele alguma vez no Braincast, acho que eu já falei aqui no programa também, que é a minha ida ao Dom, né, o único restaurante brasileiro, acho que não é mais o único, que tem uma estrela Michelin, certo? Aham. E eu já contei, muita gente me pede pra contar essa história, e eu tava tentando criar uma maneira de contar ela no programa. Mas eu nunca achei que... Eu sempre acho que no fim, eu me sinto meio ranzinza, sabe? Outra coisa que a gente pode revelar aqui pro público. A gente tinha um blog, né, eu e você. A gente compartilhava um blog, que era o Sboobs. Onde a gente basicamente fazia isso que a gente faz aqui, mas em texto. E eu fui ler esses textos algum... Aliás, eu escrevi um texto lá sobre essa minha ida ao Dom. Eu fui ler alguns textos antigos, cara, e eu me acho um cara muito... Eu me acho meio nervoso, assim, sabe? Meio ranzinza. Só reclamando das coisas. Tem uns textos meus lá, que era, tipo, na época da Copa, sabe? Falando de... Quando a gente tava torcendo pro futebol e tal. E eu leio aquilo e eu penso, meu Deus, cara... Por que que eu tô tão com raiva assim? Tipo, eu tô xingando todo mundo, xingando Parreira, sabe? E eu penso, nossa, cara, nem parece que sou eu. E essa é a minha parada com esse texto do Dom. Porque parece que eu tô contra o cara. Eu não tenho nada contra o cara, eu gosto do cara. Mas eu vou contar a história assim mesmo. Conta aí. A história é a seguinte. Eu tenho uma amiga, Vanessa, que ela é um gourmet. Ela gosta de ir em restaurantes, experimentar sabores e tal. Essa é a parada dela, comer. Ela gosta de comida. Ela foi visitar a gente em São Paulo e ela queria muito ir nesse restaurante, que custava uma fortuna, a gente juntou uma grana e foi lá. E quando você chega lá, esses restaurantes eles têm uma coisa que é chamada menu degustação. Eles, ao invés de servirem um prato de comida pra você, você não tá lá pra realmente se alimentar. Você tá lá pra provar a capacidade artística do chefe. E a gente comeu esse menu degustação, que ele serve pra você 7 pratos. 7 pratos diferentes. Né? Ele serve... Parece bom, 7 pratos. É, 7 pratos... Eu acho que eram 7 pratos, um queijo e uma sobremesa. Eu gosto de comida simples, cara. Eu gosto de comer cheeseburger e pizza vagabunda, sabe? Eu não curto muito a parada gourmet. Sabe uma coisa que eu não curto? Eu não curto o passatempo de se dedicar a cervejas gourmet. Eu gosto de cerveja, mas a ideia de você... Quando você vai tomar cerveja, você tem que ficar tomando 5 cervejas diferentes e olhando o rótulo, eu acho uma chatice, cara. Assim, entendi. Nada contra... Mas... Nada contra quem faz e tudo mais, mas eu prefiro chegar lá e escolher uma cerveja que é boa e só tomar ela, entendeu? Entendi, você não pode provar cervejas diferentes pra ver os sabores diferentes que elas têm. Eu posso provar, mas não é um passatempo que eu acho que vai... Até porque a maioria delas são ruins, cara, eu tomo... Puta, cerveja é ruim, né? Agora vamos tomar a boa de verdade? Em geral, eu estrago essa aí da cervejaria gourmet. Porque é ruim, cara, é tudo muito amargo, e sei lá, eu não curto. De novo. Você não gosta de Guinness, por exemplo. Eu não gosto de Guinness. Mas quando eu fico falando essas coisas, parece que eu sou um cara muito ranzinza e encrenqueiro, sabe? Fica criticando, ah, você gosta dessa merda. E não é, cara. Eu acho legal quem gosta, quem fica reparando essas coisas. Eu só prefiro tomar a mesma cerveja sempre. Você quer ser justamente o contrário. Você só quer tomar Heineken em paz. Exato. É. Mas é isso. Só quero tomar Heineken em paz, mas não tira a minha paz. Eu ir num pub com um amigo... E esse amigo tomar 5 cervejas diferentes e ficar experimentando e, olha o aroma dessa daqui, frutado, da terra. Tudo bem, cara, eu acho legal. Eu só prefiro eu só tomar cerveja que é gostosa. Bom, então por conta disso, eu fui no Dom, mas eu sou esse cara, entendeu? Então, de fato, eu não sou muito público do restaurante também. Não é culpa só do cara, vai. É, ok. Mas aí eu fui lá, só que, cara, eu realmente acho, você sabe, eu também sou um cara cético. E eu não acredito muito na parada. Eu não acho que é verdade. Sabe, eu vou misturar coisas incríveis e fazer um sabor que você nunca sentiu na sua vida. Eu não acho, cara, eu acho que é meio que uma sacanagem. Tipo, vamos só fazer uma parada aqui meio maluca, o cara vai comer, vai achar ruim, mas ele não vai ter coragem de dizer que achar ruim porque é tudo muito chique aqui, ele vai fingir que ele gostou e é isso aí. Tipo a história da roupa do rei. Tipo a história da roupa do rei, eu acho que é um pouco isso. Tem a história que o Alex Atala, né, que é o dono do restaurante Dom lá e o chefe do lugar, ele era punk, né? Ele tem uma história, eu li uma história, diz que ele era punk pra valer mesmo, de protestar, de ser contra todas as coisas e tal. E eu acho que isso é a última trollada punk da vida dele. Porque, cara, eu juro pra você que uma das coisas que eu comi foi um tomate cereja com pedacinhos de mussarela de búfala mergulhado no azeite na água de melancia. Então, assim, imagina que você pôs um prato de louça suja, né? Você pegou um prato, raspou um azeite nele com pão, põe ele na louça suja, tá? Aí você foi lá e cortou uma melancia em cima dele. Certo. Aí depois você vai lá e joga um pedaço de... um micro pedaço de queijo, de tomate, e joga lá e fala que é uma salada. A sensação perfeita que eu tive era que eu estava comendo a louça suja. Eu tava raspando um prato ele tirou um prato da pia e eu comi. E qual é a diferença de água de melancia para suco de melancia? Então, eu acho, no meu ver, água de melancia é a água que fica no prato sujo que tava na pia depois que você cortou uma melancia em cima dele. Suco de melancia é quando você põe a melancia no liquidificador. Entendi. E aqui, nesse caso, era tomate com água de melancia. E cara, era meio tomate cereja e meia mussarela. Eu entendo a ideia de que quando você vai comer 7 pratos, as porções têm que ser pequenas, porque você não tá lá pra se alimentar, você tá lá pra sorver. Mas mesmo assim, cara, se você tá lá pra experimentar um sabor, você quer comer tipo 2 ou 3 garfadas, não tipo meia garfada. Teve uma hora que ele foi servir era um macarrão, era basicamente um macarrão, e ele trouxe o macarrão já enrolado no garfo, entendeu? Putz, era literalmente uma garfada. Toma aqui, ó, uma garfada. Só faltou ele vir com um garfo na mão e enfiar na sua boca, sabe? Prova aí. O cara vem da cozinha e fala, abre a boca, que eu tenho uma surpresa pra você. Pois é, cara, foi tipo isso. Aliás... Não, e é sabido, né, que o tomate cereja, ele tem um diâmetro de até 35 milímetros. Se era metade, eram 17 milímetros e meio. É, tipo isso. Vem a ser menos de 2 centímetros. Era tipo meia bola de gude. E sabor tomate, sabor tomate sujo. E cara, foi o tempo inteiro assim. Teve uma hora que eles serviram um queijo misturado com purê, esse foi gostoso, mas também foi só uma colherada, então nem deu pra apreciar. E o que a gente comeu de pão com manteiga, cara, e o pão é pão da padaria do lado, com manteiga que você compra no mercado, manteiga aviação. Uhum. E foi a melhor parte do jantar, cara, pão com manteiga aviação, porque foi ruim, cara. E eu não quero dizer assim, ah, mas é porque você não está ao ponto... Eu acho que é meio o lance da roupa do rei, igual você falou. Você não está ao ponto de entender a beleza e as nuances da comida, sabe, da arte. Sei. Beleza. E sabores não... diferentes explodindo na sua boca. Eu admito desde já que eu não tô. Eu cheguei lá sabendo disso. Mas ainda assim eu acho que é uma sacanagem. Da água de melancia, cara, não pode ser pra valer. Eu acho que ele falou, eu vou sacanear esse filho da puta. E não tinha uma parada que era uma raspa... Era um creme de erva mate. Nossa, foi horrível isso. Ainda bem que você lembrou. Foi horrível, cara. Era um... Eu não lembro. Era alguma coisa que era com isso. Com creme de chimarrão. E, cara... Creme nem, de chimarrão. Nem o gaúcho mais gaúcho que toma chimarrão enquanto tá dormindo no chuveiro, nem esse cara tem a manha de comer a raspa da cuia de chimarrão, cara. Nem isso, porque é inclusive meio nojento. E aí o cara vem e põe aquilo. Cara, só o cheiro. Era horrível. E nem assim... E tipo... Beleza, aquilo era um molho. Ele não veio num potinho. Ele veio, tipo, lambido, assim, sabe? Melado no veio melado numa pedra. É sério. Como assim, melado numa pedra? Melado numa pedra. Sabe quando o chefe vem assim e ele dá uma tacada, assim, com um líquido no prato pra ficar ele um desenho? Ele pinta o prato. É, ele pinta Sim. o prato. Ele faz um rabisco no prato. Certo. Ele veio isso. Ele veio melado na pedra. Só que ao invés de ser um prato, era uma pedra. Porque, veio na pedra. É, porque os pratos estavam sujos sendo servidos. Com água de melancia. Com água de melancia. Aí veio numa pedra, uma pedra de mármore, assim, sei lá. Então, cara, a Vanessa, que tava lá comigo e que curte essas coisas, ela adorou. Ela falou que foi... Mas ela mesma ainda falou assim, olha, mas eu achei a comida pouca também. Porque é isso, cara. Ninguém tava lá querendo comer e se alimentar ou sair empanturrado. Eu entendo a ideia de que tem que ser pouco. Tudo bem. Mas não só a gente saiu de lá com fome, mesmo depois de ter comido 7 pratos, mais um queijo, mais a sobremesa e todo o pão que a gente pôde, como não deu pra provar a comida, cara. Mesmo que a comida tivesse muito gostosa, a gente mal ia se perceber, porque, putz, tá muito gostoso isso aqui, acabou. É, eu acho que é mesmo a vingança punk dele. Eu acho também. Vingança contra a aristocracia. Eu contei essa história pro meu amigo Kibi Louco, do Porta dos Fundos. E ele falou assim, pô, aconteceu igualzinho comigo. Aí ele contou a história, e ele é muito engraçado, né, o jeito que ele conta. Ele falou assim, o cara chegou e colocou no meu prato, assim, e falou assim, prova isso aqui, que era tipo um coquetel, veio num cálice. Aí eu tomei um gole e falei assim pro cara, isso é ovo, não é ovo? Aí o cara, sabor ovo. E ele, pô, ovo? E aí depois eles fizeram um vídeo do Porta dos Fundos exatamente sobre isso. Muito bom. É, mas eu lembro que na época eu li o seu post, que tava muito engraçado. e li o post da Vanessa. E a Vanessa realmente descreve como experiência mágica, assim. Você fica louco pra ir no lugar e ter essa mesma experiência. Pois é, antes da gente ir, a gente tinha lido um post de um outro blog e o cara falando assim, tipo, minha vida mudou daqui pra frente. E aí eu tinha lido isso também, e mesmo eu que não sou muito, não é muito a minha praia, eu fui amarradão, eu fui pensando, puta, vai ser maneiro isso aqui, vai ser legal. Custou uma fortuna e não valeu a pena, cara. E aí você saiu de lá e foi numa chapa comer um cheeseburger. Cara, eu saí de lá e a gente meio que brigou, eu e a Vanessa, porque eu tava achando muito uma merda e ela tava feliz. E aí no fim eu tava cortando barato dela, entendeu? Uhum. E o que não, também não era legal. E foi ruim, cara. A gente saiu e foi pra casa dormir, sabe? Não foi maneiro. É, isso daí você tem que combinar previamente, ó. A gente vai sair de lá e vai comer um sanduíche. É, ou antes, né? A gente come uma feijoada... Passa sábado comendo feijoada e aí de noite a gente vai lá. Aí talvez isso tivesse sido melhor. Você não tá nem aguentando comer, né? Você come só meia garfada. É, e aí você fica feliz que acabou. Tá bom, Rafael. Então, eu acho que a gente tirou da frente algumas histórias que estavam aqui no baú de histórias que não entraram pra primeira temporada. E agora a gente tem que pensar em como vai ser a segunda. Eu quero saber, cara, o seguinte... Análise de música, o que a gente vai ter? Então, na análise de música, você acompanhou no nosso grupo secreto do Facebook. Eu fiz uma votação para ver qual devia ser a primeira análise de música dessa temporada. Uhum. E ganhou o campeoníssimo Engenheiros do Havaí. Uhum. Ao qual, que parece, qual música você vai fazer? Olha, eu ainda tô em dúvida entre fazer Infinita Highway e fazer O Papo é Pop. Uhum. Não são as minhas músicas favoritas do Engenheiros. Qual a é? Minha música favorita do Engenheiros é Muros e Grades. Eu gosto, é uma boa música. Mas eu acho que elas são menos profundas do que Infinita Highway e O Papo é Pop. Uhum. Então deve ser uma dessas que deve abrir a temporada pra abrir em grande estilo. Eu escolhi essas duas músicas porque uma das dificuldades que eu tenho é que eu acho que as músicas do Engenheiros, elas são meio literais. Uhum. Você não acha? Então assim, quando o cara fala Muros e Grades, ele tá falando de Muros e Grades. É, a música fala... É. A música fala, né, sobre Muros e Grades, é verdade. Isso, então assim, então, não tem muito o que analisar, né? Então Infinita Highway é verdadeiramente sobre uma highway que é infinita. É, se você olhar por esse lado, quando você fala, Ana, seus lábios são labirintos, talvez sejam lábios que sejam realmente... Os labirintos, os lábios dela são literalmente labirintos. Literalmente labirintos. É, talvez Engenheiros não seja tão literal assim. Mas ele geralmente fala sobre aquilo que ele se propõe, né? Ele não diverge muito. Mas o Papa é Pop também é literal, cara. É, verdade. E o Papa mas... é Pop. É isso aí, é isso que ele tá falando. É, mas aí você tá falando só do refrão. Mas e quando ele fala, por exemplo, todo mundo tá revendo o que nunca foi visto? Tá, mas isso é verdade, isso é um paradoxo. É um paradoxo, não pode ser literal. É, tá, entendi. Eu votei no Djavan. Você votou no Djavan, né? Pois é, teve um voto único do Denis, nosso amigo do Bola Presa. Ele votou no Gilberto Gil. Sei. Eu tinha pensado em Gilberto Gil naquela música Refazenda, que fala: abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Parece mais tipo uma música infantil, né? Parece coisa do Cocoricó. Não é não. Porque fala assim: abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate e anoitecerá mamão. Eu ainda acho que parece coisa do Cocoricó. Não, mas, cara, é muito mais profundo do que isso. Eu acho que a música que todo mundo quer ouvir, analisada, porque a gente finalmente quer entender, é Açaí. Não fala isso, cara. Você sabe que não dá pra analisar Açaí. Porque essa não é uma música maneira, cara. Você não toca isso, você não fica, não tem uma roda de violão e o nego fica tocando Refazenda. Cara, se eu soubesse tocar violão, eu faria isso exatamente agora. Eu ia lá pra Esplanada dos Ministérios, ia na Praça dos Três Poderes, ia pegar meu violão, uma garrafa de 25 litros, e ia oferecer pra alguém e falar: vem aqui que eu quero cantar uma música pra você. Cara, se é um consolo, tem alguém fazendo isso nesse momento. Não, se não. É um consolo, tem alguém nesse momento na Esplanada cantando Maria Maria, que talvez, é isso que eles fazem. Talvez Maria Maria, Coração de Estudante. Coração de Estudante, ou alguma do Legião. Alguma coisa do Legião, Legião é um clássico. Mas Açaí é uma música mas sexy. Mas se for uma pessoa que fala inglês, ela pode estar cantando Wonderwall. É. Mas Açaí é uma música sexy. Sexy? Entendeu? É sexy, é sexy. Ele começa lânguido, sabe? Solidão de manhã, entendeu? É uma parada, mas não dá pra entender, porque as palavras, elas não têm conexão umas com as outras. Olha, Gustavo, eu acho que o melhor é a gente parar com esse assunto por aqui. A gente não pode falar sobre isso. A gente não pode falar sobre isso, cara. Ou então uma outra música seria Zabelê Zumbi Besouro. É Zabelê Zumbi Besouro ou Zabelê Zumbi Besouro? Não, Zumbi Besouro é no açaí. Zumbi Besouro, um imã. Uhum. É, nessa música, que chama Linda Juventude. Linda Juventude. Do 14 Bis. É Zabelê Zumbi Besouro, Vespa Fabricando Mel. Guarda o teu tesouro, joia marrom. Joia marrom. Que diabos é joia marrom? Que porra é joia marrom? Que joia que é marrom? Claro como nossa cor. Então, essa... É claro como nossa cor ou claro como nosso amor? É claro como nossa cor. Ah, eu achava que era claro como nosso amor. Que provavelmente ele deve estar falando então que é de marrom claro. Guarda esse tesouro, joia marrom claro, como nossa cor. É, ou ele tá falando da operadora, claro. O que é estranho, porque o Flávio Venturini, ele não é mestiço. Ele não é mulato. Ele é branco. Ele não é marrom, portanto. Talvez o eu lírico dele seja. É sempre uma possibilidade do poeta transcender e conseguir compor a música como se ele fosse outra pessoa. Mas será que isso não é uma apropriação cultural do Flávio Venturini? Quem é ele, em Minas Gerais, para se apropriar o que deveria ser do Milton Nascimento? É, eu diria mais, quem é ele? Quem eles pensam que são? Então, essas são as músicas, cara. O que mais que a gente vai ter? Então, a gente vai reformular, né, o programa. Uhum. Eu acho que o programa... A gente teve aquele problema, né, que você comentou uma vez, que o convidado vinha, aí falava amarradão, assim, e aí quando ele terminava de contar a história dele, a gente falava, então, agora tem mais 12 horas de programa. Pois é. Você sabe que eu tô reassistindo Grey's Anatomy. Claro. E eu tô vendo com o Eric. E é muito... A ideia de contar, fazer o resumo de Grey's Anatomy surgiu disso. Porque eu realmente gosto de Grey's Anatomy. E Grey's Anatomy, ela tem uma coisa comigo que é assim. Ela começa a degringolar num nível que eu começo a falar assim, putz, não dá mais pra ver essa série. Não dá, não dá. Aí ela dá a volta, é o que eu sempre falo. Ela vai tão longe que ela dá a volta e fica legal de novo. E aí eu não consigo abandonar. Já são 13 anos. Eu gosto de assistir Grey's Anatomy sábado de manhã. E o Eric assiste comigo. E aí ele fica perguntando. E aí ele fica perguntando assim, mas quem é essa? Aí eu falo, essa é a Doutora Shepard. Aí ele, mas a Doutora Shepard não era um Doutor Shepard? Não, ela é irmã do Doutor Shepard. Mas o Doutor Shepard não era neurocirurgião? Mas ela também é neurocirurgiã. Mas o Doutor Shepard... É saber quem é o melhor neurocirurgião do mundo entre os dois. É. E aí ela fala, tá, mas por que ela tá com esse cara? Ah, porque esse cara começou a namorar com ela depois que a outra, a Doutora Yang, foi embora. E por que a Doutora Yang foi embora? Porque ela foi morar na Suíça com o Dr. Burke. Tô contando um monte de spoiler aqui. E por que o Dr. Burke foi morar na Suíça? Porque na terceira temporada, tipo, 10 anos atrás, o Dr. Burke saiu da série. E, cara, parece assim, parece um Pedro Almodóvar popular, sabe? A relação entre as pessoas, ela é tão bizarra, e ela é tão, tipo, todo mundo interligado, que aí eu pensei, não, eu preciso fazer um programa explicando a série inteira, e eu falhei miseravelmente, né? Isso que é engraçado. Sim, sim, falhou. Nesse jogo eu cheguei a ficar com pena do Danny. Eu acho que eu vou explicar Prison Break. Porque estreou a nova série Prison Break. Ela voltou, cara. Ela tinha encerrado e voltou. Ela, tipo, renasceu, cara. Prison Break. Ela foi uma das melhores primeiras temporadas que já existiu. Sim, as pessoas ficaram loucas na época. E depois a série degringolou, que em um certo momento ela parecia muito uma versão suecada do filme Os Trapalhões em Los Angeles. É uma obra-prima, né? É uma obra-prima. Tem o Trio Los Angeles. É, e não sei, mas tomara que sim. Tem o Trio Los Angeles. Tem o Trio Los Angeles. Tem o Trio Los Angeles, é em Los Angeles. Como não seria? Eu não lembro disso. E como é que eles são chamados lá? Apenas Trio. Então, cara, e aí Prison Break, ela acabou. E assim, tipo, eu vou soltar spoiler aqui também, azar. Se você não assistiu Prison Break e quer assistir... Não, cara, não solta spoiler, eu quero assistir. Ah, eu não posso dar spoiler pra você? Bom, Trio Los Angeles. Não, Prison Break. A série, ela chegou num nível que eu assistia dando fast forward já, só pra ver como ia acabar, sabe? Sim. Eu já não aguentava mais. E aí ela acabou, tipo, patético, todo mundo falando super mal e tal. E a série voltou, cara. E não é um remake. Ela voltou, tipo, de onde ela parou. Não, vamos... A série tinha acabado faz, sei lá, 5 anos. E eles resolveram retomar a série. Isso é, eu vou fazer um próximo episódio explicando toda a história de Prison Break. Legal. Não, e eu ia comentar isso, que eu, quando você falhou miseravelmente em resumir todas as temporadas de Grey's Anatomy, como diretor de e-mails, esse foi um dos maiores sucessos do programa. Muitas pessoas escreveram dizendo que foi incrível e que você devia fazer mais vezes e que Grey's Anatomy era a melhor série do mundo e que faltou isso, que faltou aquilo. Foi impressionante. Faltou muita coisa, cara. Faltou... É, você já leu 100 Anos de Solidão, do Gabriel García Márquez? Não. Então, 100 Anos de Solidão é uma história muito longa, assim. Ela realmente se passa durante 100 anos. Uhum. Então, muitas pessoas morrem e nascem, e morrem e nascem. E é tipo, pra facilitar... É tipo Boyhood, só que em literatura. É tipo Boyhood, só que é legal. E pra facilitar, o Gabriel García Márquez dava o mesmo nome pro pai, pro filho, pro avô e pro neto. Ah, que legal. Então, é uma confusão. E aí, na edição especial da Real Academia Espanhola, eles fizeram uma árvore genealógica da família. Então, a qualquer momento no livro, você pode voltar no começo e ver onde que você tá ali na árvore genealógica. É muito legal. Ah, bem melhor. Você podia fazer o organograma dos relacionamentos de Grey's Anatomy. Eu pensei em fazer, cara, mas é muito complicado, eu tenho um trabalho. Então, cara, tem um software ótimo, chama GAF, que é para fazer relações de rede mesmo. Você fala quais são os nós e fala quais são as ligações entre eles. E ele faz a rede pra você. Cara, mas eu tenho uma família pra alimentar, cara. Eu tenho São 13 temporadas. Cara, é só botar o nome dos personagens e dizer qual é a relação entre eles. É tipo, Grey's Anatomy, cara, é a Malhação dos Estados Unidos. E assim como Malhação, ela teve... Acho que eu falei isso no primeiro episódio também, né? Assim como Malhação, ela tem um momento... Você acha que ela ia ser clássico só no começo? Porque quando os personagens são substituídos, você fala, ah, nunca mais vai ser o mesmo. Mas não, cara, aí fica melhor. Entendi. E aí depois volta a ficar pior. E aí depois ele se reinventa. É tipo isso, tipo Malhação. Tem a fase clássica, no Mocotó. A gente falou no primeiro episódio, né? Que a gente comparou com Star Trek, foi, né? Tem a fase... O Malhação do Mocotó é o equivalente ao Star Trek clássico, né? Do Capitão Kirk. E é, isso, e é equivalente à primeira turma de estagiários lá do Grey's Anatomy. A fase múltipla escolha de Malhação, que é a fase do cabeção, ela é equivalente a Deep Space Nine, que é equivalente também à segunda turma do Grey's Anatomy. É isso. Eu acho que isso explica boa parte das coisas do mundo, cara. Eu acho que explica tudo. E quando não é isso, é, assim, você consegue explicar o oposto também, né? Que é tipo TV Pirata quando entrou o Pedro Paulo Rangel. Nada contra o Pedro Paulo Rangel, mas quando ele entrou, acabou a TV Pirata. Não, cara, ficou melhor, ele era muito engraçado. Não, cara, é o momento, assim, a curva do TV Pirata, de que ele deixou de ser super engraçado, foi o Pedro Paulo Rangel. O único momento que ele tem engraçado é aquele que ele é o padre de uma cidade que não tem religião oficial, e um cara morre e ele celebra várias cerimônias numa só. Esse momento é muito bom. Parabéns, cara, pela sua memória fotográfica. Então, deixa eu propor duas coisas aqui pra próxima temporada, então. Já que a gente começou a comentar os episódios antigos, que tal a gente fazer o próximo episódio na mid-season? A gente vai comentar toda a temporada número 1. Boa ideia? Ótima ideia. Então, a gente nunca fez isso, a gente nunca falou o que vai ter nos próximos capítulos. No próximo episódio, a gente vai comentar toda a temporada 1, ok? E, na sequência, em maio, a gente começa a segunda temporada. O que você acha? Beleza. Tá feito? Tá feito. E aí, quando a gente tiver revisando todos os episódios que a gente passou, essa jornada que a gente viveu, eu acho que a gente vai conseguir sangrar toda a palavra sã. Ok. Você vai ter que explicar pra gente o que é isso. Nunca. Tá nunca bom. Explicarei. Tá bom. Foi uma ótima reunião, cara. Muito produtivo. Foi. Quem dera todas as reuniões fossem assim. É. Eu vou explicar lá no trabalho como que as reuniões deviam ser. Manda eles ouvirem esse episódio. É. Aliás, eu tô pensando em propor isso mesmo de uma forma global, assim. Que é o No Meeting Day. Tem que ter um dia na semana que ninguém pode fazer reunião. É o dia da produtividade. Você senta no computador e trabalha. No mundo? No mundo. Ia ser incrível. Tipo aquele dia do que se apaga a luz? Sim. Só que, putz, ia ser muito produtivo. Tipo, ia ter saltos, assim. Ia dar pra medir o PIB nesse dia, assim. A diferença que fez. Boa ideia. Se bem que tem muita empresa aí que ia quebrar, cara. Esse dia eles não iam conseguir se recuperar nunca. Por quê? Porque elas só fazem isso. O verdadeiro core business de várias empresas é fazer reunião. Ah, entendi. Pô, mas aí nesse dia eles podiam pegar uma praia, sei lá. Aí incentiva o setor de serviços. É, revolucionário isso que você tá propondo. É. Bom, então é isso. Adeus. Adeus. Tchau. Tchau.